amostradinho. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei. Eu quero gozar. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Ai, louco descarado, ai. Cala a boca, puta. Ele gosta. Tá faltando você, vem pra festa zumbi. Oh, oh, oh, já convidei a magrela e os carecas também, vem pra festa zumbi. Ão, ão, ão, meu pai não paga minha pensão. Não! Festa zumbi, tá todo mundo convidado para a festa zumbi. Oh, oh, oh, festa zumbi, esperamos por você para a festa zumbi. Aqui todo mundo se diverte, tem herói e também tem o mestre. Umas mulherzinhas desaparecem, mas fora isso tudo é sem estresse. Olha que maneiro, meu amigo foi infectado pelo zumbi costeiro muito safado. Estou sozinho e todos atrás de mim. Eu tenho que fugir pra não virar zumbi. Oh, oh, oh, o mestre corre atrás de mim. Tô precisando fugir pra não virar zumbi. Oh, oh, oh, já transformou a magrela e os carecas também correndo atrás de mim. Sai, sai, cara, eu não fiz nada com você, mano. Correndo atrás de mim. Ai, não! Correndo atrás de mim.